Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Querido ouvinte, está no ar mais um Arquibancada MAC, com muita informação e conversa sobre futebol. Aqui quem fala é André Ribeira e serei seu apresentador do dia. Vale lembrar que este programa tem o apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bom, vamos aqui começar então com os grandes destaques. Aqui à minha direita tem o José Roberto de Finiclair. Comente hoje seus comentários. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para a Libertadores, que decidiu o último semifinalista ontem. Exatamente, o Del Valle, que não é o suco, mas acabou conseguindo a classificação para a semifinal contra o Boca Juniors. Agora aqui a minha diagonal esquerda tem ele, João Pedro Granado, boa noite. Boa noite, André, boa noite, bancada, boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a terceira rodada do Brasileiro, que começa hoje e acaba amanhã. Muito bom, muitos jogos vão movimentar, mais precisamente 10 jogos, de semana, né? Vai estar aí. Muito bom, muito bom. Então vamos encerrar a bancada de hoje. À minha esquerda aqui temos o último integrante, Vinícius Henrique. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a final da Champions League no sábado entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Exatamente. Como não teremos programa amanhã, que é feriado, e sexta-feira aqui vamos emendar, então vamos já comentar a Libertadores hoje. Mas o primeiro assunto vai ser o primeiro destaque do dia, que foi do Betão, vai ser a Libertadores. Olha a vinheta nova aí, gente. Nunca assistiu a vinheta do Globo Esporte, não? Não conheço. Não é da sua época? Não é da sua época, a gente não, é velho. Sou muito novo. Lá. Muito novo, então tá sou bom. Betão, você viu o jogo? Vi então, o jogo. Comenta um pouquinho. Então fala do jogo, então. O Pumas do México, os gatinhos do México, fizeram dois gols, primeiro aos 15 e logo depois aos 18, e meio que parecia que já estavam quase encaminhada a classificação, tanto que o Del Valle foi muito pressionado no primeiro tempo, mas num gol que até foi discutido que meio que saiu de maneira irregular. O Del Valle empatou com uma cobrança de falta que foi diretamente ao gol. Só que tinha uma meia dúzia de cara do Del Valle na frente, que meio que tecnicamente participaram da jogada. E o último estava impedido, que era o zagueiro Mina, não o do Palmeiras. Porque um é colombiano, outro é equatoriano. Esse Mina é da hora? Um pouquinho. Então tá bom. E depois disso, o Pumas até tava com um jogador a mais. É, antes do gol já tava com antes um jogador do a mais. O gol do Del Valle saiu mesmo com o Del Valle com um jogador a menos. Que o cara deu uma de Simeone, uma de Domingos no adversário. Felipe no Melo. Peito, Felipe, né? Melo no peito. E de foi Jong. De Jong, vários carniceiros por aí. E foi expulso. E mesmo assim o Independiente Del Valle conseguiu o gol que levou aos pênaltis. E na decisão de pênaltis, o goleiro equatoriano de 33 anos acabou defendendo duas penalidades e classificando a equipe equatoriana para uma semifinal inédita na história do clube. Muito bem. É, falou bem. O Del Valle, que é o Equador na Libertadores, né? O país inteiro está torcendo por eles. Olha só. E eles vão comemorar como, né? Tomando suco. Eles têm ali. Acho que. Cadê as vinhetas? Socorro. Já. Cadê o gatinho? O gatinho é bom. Não, o gatinho é do Pumas, né? Do Pumas. É, do Pumas. É, o gatinho que tomou suco, né? Então tá bom. Então, nossa. Vamos lá. Mas só. Várias pro capítulo. Mas só continuando, é interessante ver que um time que, como você disse, chega a primeira vez numa semifinal de Libertadores, vai pegar logo o Boca, que é o... Que entorta talvez, a camisa do varal. É o bicho papão, né? É o maior clube da América, talvez, ou um dos maiores, com mais títulos, tá sempre chegando, e que vai dar que é favorito para esse confronto, apesar do Del Valle ter um bom time, um bom camisa 10. E conseguiu eliminou o River Plate na oitava de final. Eliminou o River Plate no Monumental. E eliminou o Pumas, que era favorito. É, também. E muito jogar boa no México primeira, não é fácil, primeira a gente não. Já sabe disso. O Pumas fez uma boa campanha na primeira fase da Libertadores. Foi a então é uma terceira zebra. Melhor campanha. Acho que a terceira melhor. Segunda. Segunda melhor. Terceira foi do Corinthians. É. Mas o falando em... No, você falou do Boca é um dos maiores, só corrigindo que o maior campeão da Libertadores é o Independiente de Avenida. É, mas que mas já não ganha nada desde 54. Não, 88, 87. Tô viajando. Tô viajando. Mas agora... Mas já faz tempo que não faz vem. Tempo. Mas agora quais serão as projeções para esse jogo entre Boca e Independiente del Valle? É, o primeiro jogo... Pro Independente é aquela coisa, não tomar gol em casa, que o primeiro jogo vai ser no Equador. E por incrível que pareça, até um 0-0 em casa pro Independente é um bom resultado. Porque o importante é, como a gente fala, não tomar gol, porque o gol fora vale muito pra equipe que fizer. E o Independente tem feito gols fora de casa, que é uma coisa que até, por exemplo, o Nacional levou pros pênaltis contra o Boca, porque sempre faz gol fora de casa. E chegou aqui... E eliminou o Corinthians pelos gols fora de casa. É, exatamente. Vini, você acha que vai dar Boca ou Del Valle? Eu acho que o Boca passa para a final, embora ainda não esteja jogando muito bem. Na Argentina o Boca não está fazendo bom campeonato, está em acho que oitavo, nono lugar, mas acho que mesmo assim o Boca passa. É, e contra o próprio Nacional, o Boca não mostrou tanto futebol assim, tanto que mesmo em casa não conseguiu... Apesar de pressionar mais o jogo, marcar muito forte o Nacional e ter criado mais chances, não conseguiu pressionar a ponto de fazer 2-0, 2-1, ou até um placar mais elástico para conseguir a classificação sem precisar dos pênaltis. Então o vencedor desse jogo vai jogar contra o São Paulo, Pião? É, não sei, né? Tem dois jogos ainda para decidir. Quatro jogos, né? Para decidir os finalistas. Quatro jogos, entendi. Mas eu acho que no confronto Independente Del Valle Boca vai pesar muito o que o Independente conseguir jogando dentro de casa, como o Betão falou. Muito importante não tomar gol e tentar fazer o máximo de gols possível, porque na Bomboneira vai ser muito difícil. Se a vantagem for pequena, o Boca vai ser muito favorito na volta na Bomboneira para eliminar o Del Valle. E querendo ou não, perdeu já um jogador, né? Que teve um jogador expulso ontem, o Del Valle, para pelo menos sequência do primeiro Boca jogo. Boca também, né? O Boca teve Pavon. Ele fez o gol e foi expulso. E é um bom jogador. E é bom, bom jogador. Não, inclusive, o Boca, na primeira partida das quartas de final, perdeu um jogador por lesão. Tem o Pavon, que é desfalque por causa da suspensão. E teve dois jogadores do Boca que se machucaram. Então, saíram no primeiro tempo ainda, um deles pelo menos. Tropeçou um se machucou e o outro jogador foi expulso. No primeiro jogo também já teve um jogador que saiu lesionado. Além deles tem o Lodeiro também, que teve uma lesão também. Tava tá jogando fora. Bem também o Lodeiro. Então, que tava sendo uma peça importante. Depois junto com que o saiu do Corinthians, tem jogado bem sempre, né, no Boca. É, ele jogou bem, acho que em todos os lugares que ele passou. Menos no Corinthians. No Botafogo ele foi muito bem. Foi muito bem e por isso foi contratado, mas ele acabou saindo. O substituto dele ano passado foi o Jadson, que não precisa nem falar, né? Deu muito certo. Então, já que estamos falando aqui da Libertadores, e os finalistas vão enfrentar quem? No Mundial, provavelmente. Olha só. Real. É um time de Madrid. É um time de Madrid. É um time de Madrid. Raio Vallecano. E espanhol também, né? Ah, com certeza. Se é de Madrid, é espanhol, né, André? Então, Flavião. Opa, chamou de André. Opa. Capita. Ah, agora sim. Muito obrigado. Então, Flavião, toca a vinheta que a gente tanto ama aqui e vamos falar do outro lado do continente, do mundo. Vamos pra lá. América do Norte, não. Caros ouvintes, o outro lado do continente é a América do Norte, não é a Europa. Exatamente, uma aula aqui de uma geografia. Aula, crianças, a Europa não é o outro lado do continente. Eu queria falar do oceano, né? Queria falar do outro lado do oceano. Acontece. Então estamos lá na Europa, que no sábado temos o grande confronto espanhol madrilenho entre Atlético de Madrid e Real Madrid. Betão, Não vou começar com você, não. Vini, comigo. Começa com você. O que, que você acha que vai dar nesse jogo? Eu acho que vai ser muito equilibrado. Assim como foi na final de 2014, que o Atlético de Madrid não venceu por detalhes. No último lance do jogo, o Sérgio Ramos fez o gol de cabeça. Acho que vai ser definido por detalhes também. E o Atlético de Madrid, mais uma vez, eliminando grandes times, né? Talvez os dois melhores, o Barcelona e o Bayern de Munique, e jogando bem. Talvez o segundo jogo com o Bayern na Alemanha, acho que não foi tão bem, tomou uma pressão, poderia ter sido eliminado, mas contra o Barcelona, neutralizou o Barcelona, não conseguiu jogar. Então, eu acho que vai ser muito equilibrado e acredito na vitória do Atlético de Madrid. Olha só, hein? Atlético de Madrid aí vai conseguir, então, sua primeira tacinha aí. Tacinha da Champions. Vai enfrentar o Del Valle aí no Mundial. Quem sabe? Gente, mas o peão. Eu concordo com o Vini, acho que o Atlético vai conseguir o título, mas eu acho que, diferente do que ele falou, que vai ser um jogo muito equilibrado, eu acho que o Real Madrid vai pressionar mais, o Atlético vai na base do jogo que a gente já está acostumado a ver, principalmente como a gente viu contra o Bayern de Munique. O Simeone vai montar a defesa muito sólida, como ele já monta quase em todos os jogos. E o Atlético vai conseguir segurar o Real e num contra-ataque ou até nos pênaltis conseguir levar a taça. Betão? Eu acho que o Real Madrid vai ganhar a Champions. Não que o Simeone também seja assim desmerecedor com o trabalho dele. Diferentão. Você tá torcendo pro Real Madrid? Não digo torcendo. Mas apenas você quer apoiando. Que ele ganhe. Você quer que ele ganhe. Quero que ele ganhe. Então você tá torcendo. Então tá torcendo. Então, mas eu acho que tipo, o Real Madrid, por mais que o Atlético seja muito bem postado e tudo mais, eu acho que pelo menos tem mais armas individuais para decidir o jogo, querendo ou não. Mas como eu acho que o equilíbrio da partida vai ser quem tiver bem, se vai ser ou o Cristiano Ronaldo, no caso, que até teve um problema na coxa esses dias. Mas ele disse hoje que tá 100%. Deve jogar. Tá 100%. E o Griezmann, né? Que é a grande estrela do Atlético de Madrid. Que eu acho que são as duas pessoas que, como a gente fala que vai ser um jogo muito equilibrado, o desequilíbrio do jogo é por jogadores específicos ou alguma característica específica do time. Então eu acho que ou o Cristiano Ronaldo ou o Griezmann pode decidir a Champions pelo equilíbrio que vai ter a partida. E a única coisa que eu discordo é que eu acho que o Real Madrid não vai tanto pra cima do Atlético, porque já sabe que quando você pressiona muito o Atlético, é isso que o Atlético quer. Que o gol contra o Bayern foi assim, que o Bayern tava atacando, foi uma bola, um contra-ataque. O segundo gol contra o Barça também, no segundo jogo, foi num pênalti, num contra-ataque rápido. Talvez esse jogo contra o Bayern, eu achei que o Atlético jogou mal, o Atlético de Madrid. Mas o Bayern perdeu muito gol. Mas ele mata os jogos com o contra-ataque. Sim. Tanto que o gol do Atlético. O primeiro gol do Atlético, os dois gols. Contra o Bayern, depois que dominou a bola, foram 5 toques na bola e foi o gol do Griezmann. Então, define muito rápido o contra-ataque. Define muito rápido. É muito vertical o ataque o contra-ataque do Atlético. Já que o Betão falou aí de Griezmann e Cristiano Ronaldo, eu queria perguntar pro Pião, além desses dois destaques, o trabalho mais difícil é do Simeone de conseguir tirar de jogadores não tão renomados como os que tem o Atlético de Madrid, mesmo tendo suas estrelas, assim como Godin e Griezmann. É melhor pro jogo o Simeone ou o Zidane, que tem que conseguir conciliar todas suas grandes estrelas aí no gramado? Eu acho que é mais difícil para o Simeone, mas já há um bom tempo, desde que chegou em 2014, na final também, contra o Real Madrid, vem mostrando que consegue trabalhar com o que tem, montar as defesas muito bem e ter um jogador, sempre tem um jogador ou dois ali que são melhores ali na frente, no caso o Griezmann, tem também o Torres, que apesar até de... Até o Torres decisivo, né? Que pode decidir. Reta final. Ele sempre decidiu no Chelsea, ele conseguiu... Contra o Barcelona, então... Ele só não decidiu na final do Mundial, né? Ah, mas aí tinha outras estrelas, né? Do outro lado também, né? Mas continua aí o raciocínio. Muito parcial. Ou seja, acabou. Não, eu acho que o trabalho do Simeone é mais difícil. Mas ele tem mostrado que ele tá tendo capacidade de trabalhar com o que ele tem e montar sempre times muito bem organizados que... Independente do adversário que enfrente, sempre dá trabalho. Eu acho que o trabalho do Simeone tem que ser muito exaltado, porque ele levou o time em 2014 na final, foi embora o Diego Costa, que estava jogando muito bem, o Courtois, Mesmo assim, ele remontou o time, trouxe o Griezmann, o goleiro que esqueci Oblak. Oblak. E ele remontou. O Felipe Luiz também tinha ido embora naquela época, mas voltou agora. E continua sendo sempre um time competitivo. Então, acho que é um trabalho muito bom do Simeone. É, eu acho que... Não estou sendo diferentão. Pra achar que... Eu acho que o trabalho do Simeone é como o Luiz e o Pião falaram, tipo, é fora do comum. Luiz. Ele Luiz. É o Vini. É o Luiz, nossa. Errei. Luiz Otávio. Luiz Otávio, é igualzinho, né? Tô super, torce pro mesmo time. Tudo. O Vini e o Pião... Ficou até chateado. O Vini e o Pião falaram do trabalho do Simeone. É, eu acho que ele tem que ser muito louvado, sim, pela questão das peças que ele consegue arranjar, principalmente garimpando jovens de diversas partes. E o Atlético tem trabalhado muito bem na base. É, nesses últimos anos, o Simeone tem aproveitado algumas jovens promessas do time do Atlético. E eu acho que... Só que eu acho que o Zidane também tem que ser muito... não louvado como o técnico ainda, porque eu acho que é muito começo de carreira para falar isso. Mas o Real sempre teve um problema de ter elenco rachado, de muita estrela, de... Ah, mas eu sou o melhor disso, eu sou o melhor daquilo, e sempre teve problema. Teve a época dos Galácticos, a gente lembra que era um time que era para ganhar tudo. E não ganhou um espanhol. Mas europeu, Champions League, não ganhou nada. Então eu acho que o Zidane conseguiu dar uma aproximada no elenco do Real. É um elenco que não parece... Tem as suas estrelas, tem o Cristiano, tem o Bale, tem o Benzema, tem o Sérgio Ramos e tudo mais. Só que acho que ele deu uma, assim, unida no grupo. Ele é um grupo mais unido do que... E era o problema que estava no Real Madrid e que o Zidane conseguiu, de certa maneira, nesse pequeno trabalho que ele tem, de juntar esse grupo. Então eu acho que méritos pro Simeone, pelo que ele faz com o que ele tem, e mérito nessa parte, pelo menos, de união de grupo pro Zidane, que era o grande problema. Tanto que o Real, com essa união, conseguiu até dar um susto no Barcelona de tentar ser campeão do Campeonato Espanhol. Acabou um ponto atrás e estava a muitos pontos atrás e não estava tendo boas apresentações em campo. Com Rafa Benítez, o time tinha tomado 4-0 do Barcelona no passado. Com Rafa Benítez, qualquer tava um. Estava totalmente organizado. Barcelona, Rafa Benítez é o mestre de vice-campeonatos europeus. E afundar time, né? O Newcastle, que o diga. Nossa, tomou 5 no Chelsea, não... também não foi bem. Mundial, né? Perdeu no Liverpool. Do Corinthians. Perdeu com o Chelsea. Então, mas eu acho que só completando... Foi vice com o Napoli na Itália. Sobre o Zidane, eu acho que o trabalho do Zidane ele tem que ser, sim, exaltado, porque... tá igual o Vasco. Porque ele pegou um time que vinha desacreditado. Nossa. Ai. Não vamos falar sobre o Botafogo, coitados. Deixa eles, hoje tem jogo. Ibamaro. Logo falaremos dele. Volta pro Zidane. Foco. Ibamar, saímos de Zidane para ir falar de Ribamar. Olha só onde toca no Ribamar, que é gol. É quase o mesmo nível, assim, de futebol. Quem sabe no futuro. Né. Gente. Mas o trabalho do Zidane ele tem que ser aplaudido, porque ele pegou um time que, apesar das suas estrelas, ele vinha jogando mal, vinha desacreditado. Tomou 4-0 com o Rafa Benítez aí, que foi comentado aqui. E ele pega esse time e devolve o time, o futebol. Talvez não aquele futebol tão vistoso quanto a gente está acostumado a ver o Real Madrid jogar. Que jogava na época do próprio Zidane com o Ronaldo, o Roberto Carlos. Depois chegou a jogar em 2014, quando ganhou, jogava até um futebol mais bonito do que o desse ano. Mas ele devolve a qualidade para o time, consegue fazer o time voltar a vencer e ser competitivo. Só finalizando, a prova disso é que o ataque do Real Madrid nessa temporada só não foi melhor que o de 2014, que foi o melhor da história do clube. Muito bem, falamos bastante desse evento aí que vai acontecer no final de semana, então vamos mais só... um feriado, né? Mais um feriado. É o feriado e a Champions, olha que coisa maravilhosa. Olha só, hein, você vai ver os dois? Você vê. Vai aproveitar os dois? Vou. Bastante, os dois? Bastante. Então tá bom. Então vamos só terminar o assunto aqui com os palpites desse jogo. Betão, quanto você acha que vai ser o jogo? 2-1 Real Madrid. Pião? 1-1 e o Atlético de Madrid leva nos pênaltis. Meu Deus, Vini. Ele não confia no Keylor Navas. 1-0 Atlético de Madrid. Muito bem, eu também vou em 1-0. Flavião, quanto você acha que vai ser o jogo? 2-1 para o Atlético Gente, de Madrid. Que minoria. Flavião aí que mudou de ideia, que estava querendo que o Real ganhasse nas últimas semanas, agora já se rendeu ao futebol. Opa! Muito bem. Agora vamos sair da Europa, vamos voltar para o futebol brasileiro. Vamos atravessar o Oceano Atlântico. Ah, é o Atlântico. É, Atlântico. Com certeza. É, não vai me assustar, Betão. Ele já ficou em choque. E vamos falar do Brasileirão, que começa hoje com vários jogos. Tem vinheta nova, né, Flavião? É, hoje começa a terceira rodada do Brasileirão com muitos jogos. Então vamos começar falando do primeiro grande paulista de hoje, que vai ser o Palmeiras. Toca o hino aí, Flavião. Quando surge o jovem verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente. É, o Palmeiras que entra em campo hoje à noite contra o Fluminense. Opa. É verdade, escalei o... Olha o gol do Fred. O Cavalieri no gol, tinha esquecido. Às 9h45 da noite, ali no Allianz Parque. Betão, como você acha que vai ser esse jogo de hoje? Eu acho que primeiro que Palmeiras, o plano do Palmeiras é recuperar da derrota contra a Ponte, que... Os palmeirenses, eles já esperava que uma hora o Palmeiras ia entregar algum jogo, porque sempre acontece. Desempolgou muito rápido. Muito rápido, porque o Palmeiras tem uma sina de salvar equipes do 14º lugar para baixo. Mas eu acho que no sábado a Ponte estava com a macaca e aí conseguiu essa vitória, assim, né? É. Ravanelli tava... Empolgado. Empolgou, Ravanelli. Mas eu acho que o Palmeiras primeiro busca a volta por cima do... O Cuca não vai jogar com o Alexandre hoje, né? Pretende não usar o Alexandre. O Gabriel Jesus vai ser o centroavante com Dudu e Roger Guedes nas pontas. Então vai ser um time bem rápido. O que é tecnicamente, avaliando a zaga do Fluminense, Gun, né? Acho que não é muito... Baita zagueiro. Ou não é muito rápido? Gun Guerreiro. Gun e Henrique na zaga. O Henrique, né? Também não é muito rápido. É, então... Mas o Henrique vai zagueiro técnico. O Henrique é melhor, se posiona melhor, mas também... Melhor que o Gun não é mas tão difícil, né? Mas na corrida não consegue. O Henrique foi pra seleção na Copa, né? Então, qualidade ele tem. É, invenções do Felipão, né? É. Mas, Vini, eu queria perguntar pra você. Essa formação do Palmeiras sem centroavante te agrada? Eu acho legal a escalação, acho boa. Ele foi yeah. Além desse negócio que ele vai tirar o Alexandre, ele treinou também com o Thiago Santos no lugar do Matheus Salles, né? E talvez eu acho que melhora na marcação, porque o Thiago Santos fica correndo que nem um louco pra roubar a bola. Às vezes toma um cartão. Toma sempre aquele cartãozinho, mas acho que perde Matheus um Salles pouco... E o Matheus Salles não vem jogando, né? Tão bem então, como esperava. E acho que perde um pouco, mas eu acho que perde um pouco na qualidade do passe, né? O Matheus Salles tem uma qualidade do passe melhor, mas como o Zé falou, o Matheus Salles não tá jogando muito bem. Tem jogos que ele vai bem, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, mas contra a Ponte Preta ele foi muito mal. Chegava atrasado em todas as jogadas, tomou cartão, foi muito mal. Então talvez ele comece também com o Thiago Santos. Mas eu gosto desses três atacantes, é um ataque rápido, né? Talvez o Gabriel Jesus faça um falso 9. E assim o Palmeiras vai pra cima. É, e o Gabriel Jesus que provavelmente vai flutuar, né, ali como centroavante, não vai ficar nem muito fixo e aproveitando que tá com o Cleiton Xavier de volta no meio de campo, provavelmente receberá bolas mais longas. Cleitinho Xavier. É, o Cleiton Xavier, né, que vai... Ah, por favor, capita. Oi? Faz a piada. Bom, então. Não, qual que é a piada? Ah, já aproveitando, né, que tá aí o filme, né, nos cinemas, né... O professor Xavier, né? Vai ser o professor do meio de campo do Palmeiras, né? Tá, É piada ali Oliveira, isso, né? É piada ali Oliveira. Não, é André Capítulo, é um novo nível. É, assim, é nível ali Oliveira. Vai, pião. Acho que é nível ali Oliveira. Eu acho que eu gosto do esquema do Palmeiras com esses três atacantes mais leves, mais rápidos. E eu acho que o Thiago Santos, nesse time, com esses atacantes, pode fazer, ajudar ainda mais, porque... Aí o Palmeiras, ele marca melhor, poderia ter mais posse de bola, ou seja, dá mais tempo para os três trabalharem a bola no ataque. E sobre o jogo em si, eu espero o Palmeiras tentando pressionar o Fluminense, que vai tentar marcar bem ali, voar o meio campo, para no contra-ataque tentar criar chances e dar trabalho para o Praz. É, então, eu acho difícil, como o Vini ia falar agora, eu acho difícil o Fluminense conseguir povoar o meio de campo, porque o Levy, ele gosta de jogar quando tá com a bola no 4-2-4. É ataque total. É, mas, é eu, acho que eu acho que o Fluminense vai ter pouco a bola nesse jogo, porque eu, pelo menos, enxergo o Cuca nesse trabalho no Palmeiras um pouco diferente de outros trabalhos que ele teve. Ele parece que preza um pouco mais a questão de ficar com a bola. E os três atacantes rápidos podem ajudar nesse ponto. Eu acho que o... E o Cleiton Xavier. O contra-ataque do Fluminense, acho que pode ser perigoso, principalmente com o Fred certeza. Lá no ataque, que sempre acaba marcando gol contra o Palmeiras. Esse cara só faz gol contra o Palmeiras. Não, eu achei ele muito bom, mas contra o Palmeiras... Eu acho, sei, eu tem, acho que 9, 10 gols contra o Palmeiras. Eu gosto muito do Fred como centroavante, inclusive eu acho que ele foi injustiçado na Copa aqui do Brasil, porque... Eu acho ele o melhor. Ele foi escolhido pra ser o culpado, né? É, porque sempre era o centroavante, tem um culpado, mas ele. Eu acho que na qualidade dele hoje... Não sei vocês, mas eu acho ele o melhor. Eu também acho. Eu acho ele a melhor bola não do... chegou na Copa. Eu acho ele o melhor do Brasil. Eu gosto do Ricardo Oliveira, mas eu prefiro o estilo de jogo do Fred. Assim, no jogo, assim, eu prefiro o Fred jogando do que o Ricardo Oliveira. Eu acho que ele participa muito mais do jogo, chama a responsabilidade. O Ricardo Oliveira é mais um metedor de gol que vai, entra na área e consegue a finalização. Eu mas acho que o Fred tem chama. Mais, e ele tem mais recurso, o Fred, eu acho, é de cabeça. Faz um pivô. Voleio, ele gosta de fazer gol de voleio de vez em quando, né? Falando no ainda do contra-ataque, sim. Mas eu acho que tem uma de Temer aqui, perdão. É, mas eu acho que o outro ponto que o Cuca quer explorar muito no jogo é as laterais do Fluminense. O Wellington Silva, que não é amado nem em nenhum lugar que ele passou. Né? Ele é amado pelos adversários, né? É uma... E fala, ele consegue ser mais avenida que o Egídio, né? Em certo Nossa, momento. Não. Aí... Por isso que talvez ele coloque o Thiago Santos. É complicado, né, Vini? É complicado. Por isso que talvez ele coloque o Thiago Santos pra defender a zaga, porque o Egídio, pra defender, é complicado. É, e agora que o Palmeiras tá jogando sem o Gabriel, né, que dava essa compensação da marcação nas laterais, né, então pode ser que o Egídio sofra um pouco pra conseguir ter a mesma liberdade e conseguir... surgir mais chances com ele, porque o Gabriel se machucou e não sabe lá quando que vai voltar. Né? Quatro meses. Então. Quatro meses fora. Duas lesões, né? E como... mas eu acho que falam tanto no DM do Palmeiras que não é o dos melhores, mas, por exemplo, o Moisés, que eu acho que é uma boa peça para ser utilizado pelo Palmeiras durante a temporada, ele ia ficar quatro meses fora e ficou dois. E ele quebrou o pé. Então eu acho que tem... Assim, pelo menos no tempo de recuperação tem melhorado muito, muito o DM do Palmeiras, então a gente pode ver que o Gabriel pode voltar um pouquinho antes do planejado. É, então o Palmeiras hoje que vai entrar em campo contra o Fluminense. O pião tá em outro mundo. Quantos ingressos já foram vendidos para esse jogo? 29 mil ingressos. Então bom vai público. Ser casa cheia mais uma vez para o Palmeiras. Vamos ver quanto que vai ser esse jogo. Então vamos para os palpites, hein? Betão, quanto você acha que vai ser o jogo? 2-0 Palmeiras. Pião. 2-1 Palmeiras. Vini? 2-0 Palmeiras com dois gols do Dudu. Eu acho que vai... tem que ser dois gols do Dudu. Porque cartola, você escalou, né? Ele no Cartola. Exato. Muito bem. 1-1, né, Capitão? Eu acho que vai ser 0-0 porque eu escalei o Cavalieri e eu quero conseguir os meus pontinhos. As cartoletas. É, as cartoletas também que seriam muito bem-vindas. Eu escalei o Roger Guedes, então. Roger Guedes. O Roy. Mais alguma dica? Uma dica? É. Mas já fechou Fred. O mercado. Não, uma dica não, pro Fred. Futuro. Dica pro futuro? É. Ribamar. Não, é do Palmeiras e Fluminense, vamos lá. Do Palmeiras e Fluminense, eu acho que o Scarpa é uma boa dica. O Cícero, eu acho o Cícero um bom jogador, de vez em quando faz uns golzinhos, é uma boa opção pro Cartola. Não tá jogando nada esse ano. O Egídio. O Egídio? Ou vai bem ou vai mal? Não, acho que ele bem, ele dá assistência. Ah, entendi. Então tá bom. É, vamos... E se você tiver dinheiro, Gabriel Jesus. Nossa Senhora, mas se você tiver muito dinheiro... Você tem que ser o Paulo Nobre do Cartola, né? É, então... Por isso que eu falei, se tiver dinheiro. Então vamos... Eu, quando criei o meu Cartola, eu não quis comprar o Gabriel Jesus porque tava muito inflacionado. Muito bom, então vamos esperar aí pra ver o que vai acontecer nesse jogo de hoje. Nessa rodada do Cartola? Nessa rodada do Cartola também. Então vamos dar uma paradinha, tomar uma aguinha e daqui a pouco estamos de volta. Mexer um pouquinho no Cartola, ver também. Como tá o seu desempenho no Exatamente, Cartola. E daqui a pouco estamos de volta. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and buds and bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I not Estamos de volta com essa bela recepção do Betão aqui do meu lado. Desejando a todos uma grande saúde, né? Nós que desejamos. Nós desejamos a ele umas melhoras aqui. Obrigado. Tá osso. Então tá bom. Obrigado. Então vamos voltar a falar de futebol e não de ranho. Vamos falar de Corinthians agora. Solta a vinheta aí. Eita. O Corinthians que joga amanhã às 11 horas da manhã contra a Ponte Preta, a macaca querida, lá em Itaquera. Então, tá querendo se restabelecer no campeonato, conseguiu a primeira vitória no Brasileirão. O Tite promoveu mudanças aí na equipe pro jogo de amanhã. E ele também... Tirou o André, né? Tirou o André. E vamos ouvir daqui a pouquinho o que ele vai falar, o que ele falou um pouco dessas mudanças, né? E vamos parabenizar também o Tite. Parabéns, Adenor. Eu sei que você odeia ser chamado de Adenor, mas chamei de Adenor. Que está completando 55 anos de idade. Aê! Oh. Então vamos parabenizar ele. Parabéns, e parabéns. Parabéns, e já ouvi o que ele falou sobre esse time do Corinthians. Não, é do respeito, cara. A relação ela é sempre respeitosa e quando ela é assim, ela é legal do convívio. Do Christian, muda sim, essa situação, traz o Christian para um jogador de primeira função mais posicional, com muita qualidade técnica de passe, e deixa o Bruno para fazer uma função um pouquinho mais de saída e de retorno. Com esses dois jogadores com uma incumbência mais de marcação e uma liberdade maior, tal qual foi o outro jogo e que segue nessa sequência, do Guilherme para estar mais próximo do Luciano. A concorrência é leal em relação ao Luciano, do momento de cada um, não de quem é melhor, de quem é pior. O momento também do Luciano aguarda, e coloquei o André, dando a condição do Luciano, pelos treinamentos bons que vem fazendo, pelas entradas boas que tem tido, a oportunidade de começar. Se a gente olhar para o time que o Tite aí que então promoveu duas mudanças significativas na equipe o e Luciano acabou. É o Christian? O Luciano no lugar do André, o Christian no lugar do Elias, que foi para a seleção. E também por conta de seleção, só que daí Paraguai entrou o Wilson no lugar do Balbuena. Como o Capita sempre faz isso, o que você acha do Christian, Capita? Eu acho que é um dos maiores erros do Tite nesse ano vai ser colocar o Christian no lugar do Elias, sendo que tem o Rodriguinho, que fez uma ótima função no ano passado no lugar do Elias quando que ele acabou. O Rodriguinho acabou. Mesmo mal, eu você prefere o Christian? Ah, eu gosto do Rodriguinho. Você gosta dele? É uma paixão pra lá. O Capita queria o Rodriguinho na seleção, se o Elias não pudesse ir. É porque quando que ele entra no lugar do Elias, parece que ele se transforma e consegue jogar muito bem. Ano passado ele conseguiu, foi principal nome, assim, jogando contra o Goiás em casa e contra a Ponte Preta, a macaca querida, fora de casa, conseguindo um empate no finalzinho. Então eu acho que ou o Rodriguinho ou o Maicon, que é o menino da base que conseguiu jogar muito bem, poderia fazer essa função. O Luciano no lugar do André é muito óbvio que deveria acontecer essa mudança, porque o André não está conseguindo mostrar o bom futebol que ele supostamente teve no Sport e no Santos, né, por causa do Neymar. Mas e no Sport por causa de? Diego Souza. Diego Souza, que estava no meu cartola e fez 8 pontinhos aí na última rodada. Mas dicas de cartola. Exatamente. Toda hora. Mas eu acho que vai ser bom pro Luciano, porque ele vai tentar manter uma sequência de jogos e conseguir marcar o primeiro gol do ano, que ele ainda não conseguiu. E a pior notícia para os torcedores corintianos... É acho o Bruno que Henrique ficar. Não, eu acho que é o Wilson entrar na zaga do Corinthians. Não. No Palmeiras ele não foi mal, o Wilson. Mas isso faz... Mas faz uns... Não, três anos. Três anos. Mas ele não é um mau zagueiro. É que no Corinthians... É que ele tem problema físico. Sim. E ele tá sem ritmo. Mas ele é um zagueiro técnico, né? Não sabia tocar... É que o Corinthians não tem opção de outro zagueiro pra colocar, porque o Iago... Vai ser o Felipe e o Wilson. Porque o Iago tá suspenso do Balbuena do foi pra seleção. Balbuena tá na seleção. E o Wilson sobrou aí, que tava... É a terceira opção. Sobrou ele aí. Sobrou é a terceira opção. Pegou ali no... Vai você aí mesmo. Ele tava andando ali na estrada, falou, ô Wilson, quer ser zagueiro? E o Corinthians que pode perder o Fagner também, que foi convocado pra seleção, né, pra substituir... O Daniel Alves. Daniel Alves. Que tá machucado. O melhor jogador do Corinthians. O Fagner. Ah, o Fagner, sim. É o melhor jogador no Corinthians atualmente, é o Fagner. Vamos ver o que vai acontecer, porque o reserva do Fagner é o Léo Príncipe, que voltou de empréstimo. Tá e agora vai para o Oeste? Jogo de 6 pontos... Contra a Ponte Preta? Eu acho que não. A Ponte Preta não vai brigar lá em cima, não. No meio da tabela? Sul-Americana tá aí, né? Mas você acha que o Corinthians briga por título? Acho que não. Acho que o Corinthians vai tentar brigar pra entrar no G4, mas eu acho que vai ser muito difícil. Eu acho que o Corinthians no final do campeonato vai estar em sexto, sétimo, oitavo, por aí. Eu não acredito que com esse elenco atual, só se o Tite conseguir fazer mais um milagre. Um milagre aí, porque... E também tem que esperar a janela do meio do ano, porque vão vir propostas da China e o Corinthians... Pro Elias, que não chegou, mas pode vir a proposta. Mas eu acho que também tem... Se conseguir alguma venda de jogador pra China, ou até pra Europa, né, nunca se sabe, eu acho que pro Corinthians daria até pra usar um dinheiro pra contratar peças que possam repor, porque eu acho que o Elias, se chegar uma proposta da China, vai ser uma proposta alta, e eu acho que vai dar um bom dinheiro pro Corinthians, não vai ser igual no começo do ano, né, que até o Gil, que era um dos melhores zagueiros do Brasil, foi vendido tecnicamente pros chineses a preço muito baixo, porque se o Talisca, o Gil, o Renato Augusto, tá sendo vendido por cento e poucos milhões, por que o Gil não pode ser por esse mesmo preço. E o Talisca é reserva. Eu acho que o Corinthians, ele hoje, ele Amanhã, né? Amanhã muda. Amanhã, 11 horas. O Tite muda mais uma vez, já tinha mudado um pouco contra o Vitória, não deu certo, perdeu o jogo. E eu acho que o Christian, apesar da péssima fase de não ter jogado nada depois que voltou pro Corinthians, pode ser uma boa opção porque ele ajuda a reforçar um pouco a marcação no meio campo, a característica dele é de mais marcação, só que ao mesmo tempo eu também tiraria o Bruno Henrique e colocaria o Maicon, que apesar de ser novo, tá em formação ainda, eu acho que tem as características semelhantes à do Elias, com mais saída de jogo, e eu acho que seria o maior poder de marcação do Christian, até o Bruno Henrique que vai jogar, que não seria a minha primeira opção, mas que é o que vai para campo, pode ajudar muito na questão do Guilherme, como o próprio Chit falou, dando mais liberdade para ele se movimentar e chegar mais próximo da área onde ele pode ajudar mais o time do Corinthians. E só para encerrar, o peão falou do jogo contra o Vitória, o Corinthians poderia ter matado o jogo do Vitória nos 4 primeiros lances, que um Marquinhos Gabriel não foi sério, acho que quis dar uma cavadinha. Quis dar uma cavadinha, que era só tocar pro gol. Seria um golaço. Seria um golaço, mas era só fazer o simples ali. Na outra jogada, ele não tocou pro André, que tava livre, que até o André de canela fazia o gol. Ah, e vamos ver, né, que o André não tá bem. Mas realmente acho que aquele gol ele não perdia, eu acho. E na outra jogada também, não tocaram para o André, e o André também estava debaixo da trave, livre e em posição... legal. Mas no gol do Fagner, o André errou a bola, e é por isso que o Fagner fez o gol. Exatamente. Sim, mas eu não acho o André tão ruim. Eu não acho o André muito ele é bom. Eu não acho ruim. Eu também não acho ruim. Mas também não acho. Mas tá amanhã, tá jogando absolutamente. Tá jogando mal, tá muito mal. Nada. Mas como, eu acho que o esquema também afeta como ele. Como diria o Wagner Love, pelo menos ele corria. E eu tenho uma bomba, hein, Pio. Ai, Deus. Que meu vai Deus. Influenciar no seu time. Diga. O Porto vai fazer uma proposta para o Felipe. Olha só. De 20 milhões de reais, aproximadamente. Só? Só. Para um zagueiro, 20 milhões de reais? É um bom dinheiro. Acho... O Talisca tá indo para os lugares por 100? Pro Felipe. Pro Felipe eu acho que é um bom dinheiro, porque eu não acho o Felipe assim tão bom. O Felipe ele é muito bom como segundo zagueiro. Ele mostrou até esse ano que sendo o principal nome da zaga, ele... sente um pouco a pressão e acaba falhando em alguns momentos. Bom, a gente tem que saber a porcentagem que o, Felipe, que o Corinthians ganha. É 100%. Né? 100%. O Corinthians então... comprou no começo da temporada os outros 50%, mas a bomba é que o Maicon do São Paulo pode estar envolvido nessa negociação também. O Felipe pra pode... ficar o Maicon e o Felipe. O Maicon vem para o Corinthians e o Felipe vai para o Porto. Essa é a novidade. Será que o Maicon aceitaria isso? O Maicon não sei, essa... o torcedor de São Paulo ia ficar meio... meio e bravo com ele se ele acaba indo pro Toca Corinthians. Toca o hino do São Paulo pra gente falar do São Paulo, então? Não. Ainda não. Não. Não. Tá eu querendo ainda... ser apresentador? Eu queria já entrou no São Paulo, já tá falando do Maicon. Não, é porque envolvia a transferência. Mas eu acho que pro Corinthians não seria uma ideia, porque além do dinheiro, talvez ganhar um Maicon, talvez não pra ser titular, dependendo de quem vier... mas que pode ser uma boa opção para o elenco do Corinthians, e mostrou até no São Paulo que pode sim jogar no bom nível do futebol brasileiro, sim, que não tão bom nível do futebol da zaga brasileira. O Maicon vem jogando bem e está levando São Paulo longe na Libertadores. Só para finalizar então o assunto do Corinthians, vamos para os palpites do jogo de amanhã entre Corinthians e Ponte Preta. Betão, quanto você acha que vai ser o jogo? 3-1 Corinthians. Meu Deus do céu. Pião? 2-0 Corinthians. Vini? 2-0 Corinthians, 2 gols do Guilherme. Muito bem. Tá no seu cartola, Guilherme? Não. Eu vou no... Ele falou do Dudu. Eu vou no placar elástico de 5-0 para o Corinthians. Nossa, gente. Porque nossa. Tem que mostrar um bom futebol em algum jogo do ano. Quem você tem do Corinthians no cartola? É Felipe Fagner. Os 11. Giovanni Augusto e Luciano. Luciano é o Messi para os mais íntimos. E vamos então falar de outro grande paulista, que é o São Paulo. Toca o hino aí, Flavião. Vai lá, para de coração. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. É, o São Paulo aí que vem de derrota para o Internacional dentro de casa no Morumbi e hoje enfrenta o Coritiba no Couto Pereira às 9 horas e 45 minutos. Pião, como vai ser esse jogo hoje? Acho que é um jogo muito difícil para o São Paulo, porque apesar do Coritiba ser um daqueles times que sempre entra no campeonato naquele grupo dos que vão lutar para não cair, pelo menos as previsões são essas quase todo ano, o Coritiba... jogando em casa ele costuma dar trabalho, principalmente para os grandes. Às vezes perde pontos bobos em casa para outros times que estão ali na briga contra o rebaixamento, mas contra os grandes ele curiosamente consegue no mínimo empates, algumas vitórias. E então eu acho que o Curitiba não deve facilitar para o São Paulo, que vai com algumas alterações. O Ganso não joga, o Ganso está sendo o principal jogador no meio do São Paulo. Calleri não joga e o Lugano. Lugano não joga. O Lugano mas não joga. Joga quem no lugar do Ganso? Do Ganso vai jogar o Lucas Fernandes da base. Que tem jogado bem. Que tem entrado bem. Fez gol contra o Botafogo na estreia. Deu assistência pro gol do Lugano. Do Lugano, Lugano, desculpa. Participou de 100% dos gols do São Paulo. E o Bruno também não joga, pra alegria do torcedor são paulino. O Bruno que vem muito mal na lateral depois direita daquele, do São Paulo. Daquela trupicada que ele deu no... Nossa. No gol do ele Inter não fez a falta bizarro. No jogador do é, normalmente é. Ele errou. Nós trupica, achei... mas não cai. Mas o Bruno caiu. Conseguiu cair, né? Eu achei que o pior foi ele não ter feito a falta. Que o jogador do Inter foi indo embora. Ele erra o foi... passe, aí ele teve a chance de fazer a falta ainda no meio campo. Pra tomar um jogo matar de corpo jogada, do William. A jogada e o no... William que é quase um... É bem franzino, bem né? Franzino. Não fez a falta filé de campo. Filé e a hora que tentou fazer a falta, ainda não conseguiu fazer a falta quando ele tentou. Ele caiu de maduro. Ele deixou no chão, de tentar quando precisava, e quando não precisava, ele foi tentar e errou. Então foi a Xuxa ficou bem feliz uma no sequência jogo de erros do Inter. E pra vocês, quem vai fazer mais falta nesse jogo do São Paulo? O Calleri, o Ganso ou o Lugano? O Lugano acho que não. O Lugano nem vem sendo titular, o Lugano... O problema do Lugano não jogar hoje é que joga o Lucão. Nossa. Mas eu acho que o Ganso pode fazer mais falta, porque o Ganso tá, é o articulador do meio do São Paulo, faz a bola chegar. O próprio Calleri sem o Ganso já não mostra o mesmo futebol do que quando o Ganso joga, porque a bola chega muito menos e com menos qualidade. Então acho que o Ganso faz mais falta. Concordo com o Pião, acho que o Ganso faz mais falta. Até porque o Calleri não jogando tem o Kardec. O Kardec não tá muito bem, mas é um bom jogador. Então ele pode substituir o Calleri. Saindo o Ganso, entra o Lucas Fernandes, que não é do mesmo nível ainda. E não é nem questão de nível. A característica é menino, do Lucas Fernandes é diferente. Então, ele é da base, também, não é aquele. Ele é um jogador mais meia de criação. Mais um meio atacante que chega próximo à área, e o Ganso mais cria mais, né? E só fazer um breve comentário. Que agora eu esqueci o comentário. Muito bom. Ótimo comentário, mas... É um ótimo comentário esquecido. Mas só pra falar também sobre o time do Curitiba, né? Porque conseguiu a primeira vitória no campeonato na primeira rodada contra o Cruzeiro dentro de casa. E acabou perdendo de virada contra o Santos. Um jogo de 6 pontos, basicamente, deixou, né? Para... Aos 50, aos 51, 52 né, com o Renato. De uma perna só. Não merecia perder, jogou muito bem o primeiro tempo, o segundo tempo conseguiu sair bem nos contra-ataques, mas a pressão do Santos dentro da Vila Belmiro não conseguiu suportar. E foi um gol do Palmeiras, né? Foi um gol do... pelo Curitiba. Conte como que foi esse gol, Betão. Vinícius pro Leandro, do Leandro pro Kleber, olha, quase um gol do Palmeiras. Sentiu Nossa. Saudades? Não. Então tá bom. E o que eu lembrei, o comentário que eu esqueci. Vamos lá. É que eu não duvido nada que se o Lucão for vendido pra algum time da Europa, não sei se vão conseguir... Querer comprar. Quem vai querer comprar? Não, sempre tem. Essa negociação aí do Porto vai. O São Paulo tá tentando envolver ele na negociação com o Porto sobre o Maicon. Agora, né? Mas se o Lucão for pro. Mas o Porto não quer. Se o Lucão for pra algum time da Europa. Se nem o São Paulo quer, porque ninguém quer. Ele tem. Acabou de fazer 20 anos, né? É novo. Ele é novo ainda. Novinho. Mas se ele. Vai entregar muito. Se ele for ainda. Se ele for, por exemplo, pra algum time da Europa, eu não duvido ele conseguir. Desenvolver o jogo dele. Eu também não. Eu não acho ele... Por incrível que pareça, eu também não. Eu não porque acho, o São eu Paulo... Eu não acho ele mal zagueiro, o mas São Paulo acho que tem ele é psicológico. Ele não tem experiência, eu acho que talvez ele seja emprestado para um time do Campeonato Paulista, alguma coisa no começo do ano, tivesse sido bom para ele. O São Paulo tem essa fama que aconteceu com o Casemiro, que era criticado pela torcida do São Paulo. E virou um dos melhores virou... Mas a diferença é que o Casemiro, ele saiu no São Paulo jogando muito bem, depois acho que ele deslumbrou um pouco com a fama e acabou entrando numa má fase e voltou a jogar quando foi pro Porto, né? Nem na primeira passagem do Real Madrid. O mesmo Kaká, né? Também começou, quando começou a carreira no São Paulo, acabou sofrendo. O Kaká teve mais ou menos o mesmo problema do Casemiro. Começou muito bem, depois a torcida pegou no pé. Então o Lucão começou erros. Muito bem, tá mal, vai voltar a jogar bem, vai ser muito vendido. Muito bem, não sei. Começou... Lucão ou Leandro Almeida? Lucão. Lucão. E falando... Lucão, o Lucão ainda é novo, tem muita então, coisa pra evoluir. Mas eu acho que, se a gente tá falando tanto do Porto só pra fazer um adendo, e ainda... Você gosta de tomar vinho? Um pouquinho. Do Porto? Do Porto, muito bom. Mas por que que eu falei da questão do Felipe ser vendido pro Porto por 20 milhões de reais, é isso? É, por quê? Por quê? Porque o Porto tá conseguindo vender o Brahim pro Liverpool por 240 milhões de reais. Mas o Porto tem essa fama, ele contrata jogadores novos, principalmente sul-americanos, por um valor... Nesse caso é argelino, tá? Gente? Até, principalmente. Muito bem. Principalmente. Hoje que está essa confusão de lugares, né? Principalmente sul-americanos, não exclusivamente sul-americanos. É que eu acho que é como, assim, o Porto, ele sempre garimpa e faz uma pechincha no jogador. É, o Porto fez isso com o Falcão Garcia, o James Rodrigues, muitos jogadores passaram pelo Porto. Então, falamos aí do jogo do São Paulo, vamos aos palpites do jogo. Opa! Betão, quanto você acha que vai ser o jogo? O jogo é lá em Couto Pereira. Lá em Curitiba. 1-0 Curitiba. Muito bem, Pião. Ou do Kleber, ou do Leandro. 1-1? 1-1. Ah, tá. Eu ia falar pra quem, mas 1-1 é empate. Vini? 0-0, a menos que alguém faça um gol. Ah, muito bem. Eu também vou no empate, mas eu acho que eu vou num empate recheado de gols. Acho que vai ser 2-2. Quem fizer mais gol ganha, capita. Quem fizer mais gol ganha. Se ninguém fizer gol, acaba empatado e ninguém consegue a vitória. Então, com essa belíssima reflexão, pensamentos de André, capita, Ribeira. Também. Vamos falar agora do último grande paulista. Vamos só falar do Santos. Solta o hino aí, Flavião. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. É, o Santos aí com esse belíssimo rock brasileiro que vai enfrentar... Axé, né? Quase um axé. Já está enfrentando, né, o Figueirense. No momento que você estiver ouvindo, vai estar passando o jogo contra o Figueirense. Lá no Orlando Scarpelli. Então, Vini, o que você acha que vai acontecer nesta partida? Que agora o Santos não tem mais o trio, né, que tá na seleção. Ricardo Oliveira, Gabigol e Ricardo Oliveira foi cortado da seleção, mas também não joga no Santos. Se tivesse completo, acho que o Santos venceria até facilmente o Figueirense. Porque o Figueirense não acho time bom, acho fraco. O jogo que eu achei contra a Ponte Preta, pelo menos, foi muito mal. E agora só que o Santos vai jogar sem Lucas Lima... Gabigol e Ricardo Oliveira. O Zeca, o Gustavo Henrique e o Thiago Maia vão jogar? Vão, eles só vão ser convocados para a seleção a partir de agosto. Então, para a seleção sub-20. Esse é o grande problema do Santos, né? É o elenco. O Santos não tem não tem reposição para o Lucas Lima, não tem. Para o Ricardo Oliveira também, tem quem? O Joel ou Cruel? Joel ou Cruel. É Cruel com os outros ou Cruel com a torcida? E agora vai ter o Copete. Torcida. O Copete. O Copete é um bom jogador. Não, tem o Rodrigão também, do Campinense. Nossa. Mas o Rodrigão só pode jogar a partir do dia 20. O Copete só pode jogar a partir do dia 20 de junho. E tem o Maxi Rolon, que não jogou ainda, que jogou, veio do Barcelona. Jogou contra o Atlético, entrou no final. É, o Flavião acho que não gostou dele, porque ele, né, não passou. Não passou o Rolon. Não passou o Rolon. Não, o jogo dele fedeu. Fedeu, exatamente. Eu ia fazer essa piada, mas você acabou entrando na minha frente. Mas... É a convivência. Roubou a piada do capítulo. É convivência já. Chegou a outro patamar agora. Cuidado, não vai conviver demais. Mas será mais um jogo de 6 pontos, né? Porque, na minha opinião, o Santos tem tudo pra brigar lá embaixo contra o rebaixamento. Então, Figueirense, que é um time que vai também brigar nessa parte da tabela, porque tem... O He-Man como seu melhor jogador, que fica complicado, não. Né? E ele fez 2 gols contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro, na estreia do Paulo Bento. Então... Mas o Cruzeiro também, eu acho que é um time que briga do meio pra baixo da tabela. Não sei se chega a brigar pelo rebaixamento até o fim, mas é um time que eu não vejo muitas perspectivas nesse campeonato. Mas você acha que o Santos vai conseguir ganhar hoje ou não? Acho que não. Acho que o Figueirense jogando em casa, o Figueirense é muito forte. Eu acho que o Figueirense vai acabar conseguindo essa vitória. Até porque o Santos reserva é muito fraco, mostrou isso. Acho que empatou com o Santos do Amapá, no Amapá, na Copa do Brasil. É, 1-1. 1-1. Mas eu acho engraçado que a gente tá falando do Santos reserva, mas aí não é reserva, né? Porque sem o trio parece que é reserva. É que fica muito fraco, né? É que os únicos jogadores que você olha e você fala isso aqui seria titular em qualquer time do Brasil, assim, são os três. Eu acho que o Vitor Ferraz também. O Vitor Ferraz talvez. E eu gosto do Zeca também, mas eu acho que... O Zeca joga? Joga. Mas eu acho que... Thiago Maia, mas acho que de qualquer forma, sem os três, o Santos perde muito, até porque... Não tem jogadores de reposição exatamente para esses três setores que o Santos perde. Esse Zeca aí que não é aquele que faz música para Deus, né? O Zeca Pagodinho. Pois é. Mas ele joga hoje e o Santos vai enfrentar um duro jogo hoje, né? Sabe... Ele ficou meio atordoado com a própria piada. Não aguentei. Não é possível, velho. Você cria o He-Man do outro lado, né? O He-Man... Você pensa assim antes? É, eu... Não, sério, não é possível. Não, só... Que gênio. Nos momentos que de... Homem. Não é possível. De tédio do Capitão. Agora imagina o Capita dirigindo pela São Paulo, assim, parado no trânsito, as piadas que ele fica pensando. É que eu moro longe, é que eu moro longe. Ele dormindo, né? É uma inspiração. Ele pensando no Zeca Pagodinho. Exatamente. E o... Pagode. God. God. E o Figueirense que tem o He-Man, que conseguiu mostrar a sua força no último jogo e marcou 2 gols. Vamos ver se ele vai conseguir repetir a façanha e fazer 2 gols. Ele vai derrotar o esqueleto? Depende. É o He-Man? Não. Quem que seria o esqueleto? Quem que seria o esqueleto? O Cruzeiro. O Santos. Não. Cruzeiro, o ele já... Cruzeiro não, opa, o Santos. Então tá bom. Ah, errou. Vamos ver, né? Vamos ver o que ele consegue fazer com sua espada. Mas... Corta aí, Flavião, por favor. Mas... Eu acho que essa foi saiu um pouco do tom, hein? Vamos o Flavião até desligou as luzes ali, tá querendo tamo, sair. Estamos sem sonoplasta agora, que o Flavião foi embora. Tá, o programa é eterno agora. Vamos falar agora rapidinho dos palpites desse jogo aí. Betão, quanto você acha que vai ser esse jogo? 1-0 Figueirense, gol do Ferrugem. Muito bem. Você tem ele no Cartola? Não, não tenho. Eu alguém tenho, tem, eu, no tenho eu tenho. Vai ficar, ficou feliz com esse palpite. Feliz. Fiquei feliz. 8 pontos a mais. Você já tomou sua vacina? Antes de ter vamos voltar. Já. Ah, tá, volta tá bom. Pião, quanto você acha que é o seu jogo? 2-0 Figueirense. O Ferrugem, ele... Você não pode passar a mão no Ferrugem. Então. Não, é, o Corinthians passou e... O Corinthians passou e acabou doente, né? Mas eu acho que vai ser uma partida dura para o Santos e para o Figueirense e para quem vai assistir o jogo. Os reservas, provavelmente, de Lucas Lima, Gabigol e Ricardo Oliveira são enferrujados, então acho que vai ser difícil. Eu também acho isso. Acho que vai ser 0-0, um jogo feio de se ver. Vini, quanto que você acha que vai ser esse jogo? 1-1. Muito bem. Muito palpites, muito... Muito animado, né? É. O jogo vai ser muito animado. Então vamos falar rapidinho dos outros jogos que vão acontecer nesta rodada. Temos o Botafogo e o Atlético Paranaense. Breno. Breno e Atlético Paranaense, muito bem lembrado. Obrigado. Eu tinha me esquecido dessa piada que eu fiz antes no pré-arquibancada, eu fiz essa piada. É, jogo de 6 pontos também. Jogo de 6 pontos? Não. Não, é, o Atlético Paranaense vai brigar lá em cima. Não acho. Não, não acho. Mas então, quanto você. Vamos fazer só os palpites aí, porque o programa já está acabando. Betão, quanto você acha que vai ser essa partida? 1-0 Botafogo. Pião. 1-0 Botafogo, gol do Ribamar. Tá bom, então. Vini, quanto você acha? Hat-trick do Ribamar. 3-0? 3-0. Muito bem, eu acho que vai ser 0-1, 1-0 para o Atlético Paranaense. Pô, não dá certo. Não dá? Eu tenho a defesa do Botafogo, não. É, a casa vai cair. É, Vitor Luiz. Nossa. Vamos, outro jogo que vai animar aí essa noite de hoje é América Mineiro e Vitória. Não, esse é candidato pra cair, hein? Qual esses dos dois? Os dois. Ah, esse jogo tá bom. Feio, hein? Então quanto que vai ser esse jogo, Betão? 3-2 pro América. É muito bom. Os times são feios, mas o jogo vai ser bonito, então. Pião. 2-1 América. Vini? 0-0. Eu acho que vai ser 1-0 para o América Mineiro. Outro jogo que vai envolver um grande do Brasil, que é o Flamengo e a Chapecoense. E um gigante. E um gigante. Um grande. O futuro... Chapecoense, Bremen. Dois times que nunca caíram para a Série B do Brasileirão. Muito bem, legal. Betão, quanto você acha que vai ser essa partida? 1-0 Chapecoense. 1-0 Chapecoense. 2-1 Chapecoense. Muito bem, Vini. 2-0 Flamengo. Eu acho também que vai ser 2-0 Flamengo. Temos mais duas partidas para falar, que é o Santa Cruz e Cruzeiro. 3-0 Santa Cruz. Nossa. 3 gols do Grafite, rabiscando para todo quanto lado. O Grafite já não precisa fazer mais gol que a artilheira. Tem mais gol que o Suárez já. Vai fazer mais gol que o Suárez. Errei aqui. Errou, pião. Pião. Palpite. Santa Cruz 2, Cruzeiro 0. Gols do Grafite? Não. Ah, então tá bom. Do Keno. O Keno vai fazer um Keno. E o meia do Santa Cruz que eu tenho no Cartola vai fazer o outro. Que é o nome dele? Gabriel. É o Felipe alguma coisa, Felipe. Acho. Se eu não me engano. Felipe muito é bem. Muito bom. Escalou procura muito aí, bem. Pião. Tô procurando. Vini, quanto você acha que vai ser essa partida? 1-0 Santa. 1-0 Santa? Muito bem, hein? Ó, temos mais uma última partida aqui. Duas. Duas não. Tem mais duas não. Amanhã. Não, é. Não, mas eu tô falando que... De hoje. Não, tô falando dos jogos que a gente não falou ainda. Aí. Tá, falta só um, que é o Internacional e o Sport. Betão, quanto você acha que vai ser essa partida? A Xuxa ficará feliz, 2-0. Inter, 2 gols da Xaxa. Da Sasha, não, Sasha. Da Sasha. Sasha. Que é a filha da Xuxa, ou filho da Xuxa, né? 3-0 é. Inter. 3-0 Inter. Então tá bom, a Sasha vai fazer gol? Um só. Obrigado. 2-0 Inter. 2-0 Inter, eu dois acho que... Dois gols do Vitinho. Ah, tem mais uma partida, né? Tô falando. Entendi. É, uma das melhores da rodada. É, o segundo e terceiro colocado da última. Da última campeonato, que vai ser Atlético Mineiro e Grêmio. 2-0 Atlético. Dois gols do Casares. Carlos. Ah, tá. 1-1 Carlos. 1-1 1-0 Galo. 1-0 O Casares, olha... Vem. Pra ver. Prepara aí, Flavio. O que aconteceria antes? Vamos deixar ele falar. Não, é que ele era solteiro. Aí quando ele casou, o que alguém falaria pra ele? Tu casares? Tu casares? Ai, meu. Então, com essa linda piada, estamos aqui encerrando. Não é possível. Estamos encerrando aqui esse... Essa... Você pensou agora isso? Eu fiquei indignado. Estamos encerrando aqui. Tem mais um semestre, o Arquibancada Mac de hoje, que é o pré-Juca, né, Betão? Pré-Juca. Pré-Juca, que todo mundo estará escutando aí. Rumo à décima quinta. La décima quinta. Que é o quê? Obsessão, né? Obsessão. Contra tudo e contra obsessão. Todos. Obsessão. Então tá bom. Tem Betão... dono, Betão? Hã? Tem dono, Juca? Tem. Mackenzie. Você. Chupa Casper. Então tá bom, hein? Mas... Ah, não, nada. Nada. Vai fazer... Não, esquece. Vai, piada. Betão, seu boa noite de hoje. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Obrigado, Flavião. Bom feriado a todos. Tem Champions League nesse tem feriado. Tem Juca. Tem Juca. Juquinha. É, tem. Juquinha. Balinha. Boa noite. Tá bom, então não vou falar nada. É, peão. Boa noite, Capita. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Flavião. Um bom Juca pra todo mundo aí, bom Campeonato Brasileiro, boa Champions League, um bom feriado. Depois. Bom pra tudo. Vini, bom, o seu boa noite. Boa noite, bancada. Você boa noite, tá confirmado. Tô indignado. E até mais. Então estamos chegando aqui ao fim do Arquibancada Mac de hoje. Agradecemos a sonoplastia de Flávio Rangel e a produção que veio da nossa cabeça no dia de hoje. Eu estou terminando aqui o programa, eu sou André Rivera e até a próxima.